curiós a multar. Portada vossa, das fardinhas a formar. Portada vossa, que nos fodem nas autoestradas. Portada vossa, que nos apontam o radar. Portada vossa, que ao balão nos fazem soprar. Portada vossa, machos com seus casseteiros. Portada vossa, em dia de folga deitam. Às vezes mal disfarçados apontam o seu lindo radar a embarcar cerveja, já há quem os veja ao sol a ressonar. Mas o pobre civil, quando é assaltado e queixa vai apresentar, olha quem o manda estar vivo e de saúde, se morrer já não vão roubar.